amor, cuidado. Fazer amor é tão gostoso, apaixonado. Apague a luz na intimidade. O amor conduz quando é verdade. Faz do meu sonho realidade. Vem, meu amor, apague a luz, fique à vontade. Me abraça, me beija, me ama. Pega, me arranha na cama. Me chama de amor com jeitinho. Me leva pro céu, é gostoso. Na mais ardente emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Me abraça, me beija, me ama. Acesa no meu coração. Acesa no meu coração.